será morto o ungido e não mais estará. Mas na tradução do padre Mato Soares, está aqui: depois das 62 semanas será morto o Cristo, e o povo que o há de negar não será mais seu povo. Isso é uma coisa muito séria. Os profetas de Deus no Velho Testamento deixaram bem instruídos os judeus para reconhecerem o Cristo logo que ele aparecesse entre eles, já os judeus. Como vimos, entretanto, o Cristo foi negado, rejeitado e por eles crucificado. E o povo que o há de negar não será mais seu povo. E até hoje não é mais o povo de Deus. Portanto, o verdadeiro povo de Deus é o que aceita Jesus integralmente, cumprindo à risca o seu novo mandamento. É o rebanho único para Jesus. E dele farão parte apenas os judeus arrependidos, salvos pelas suas próprias obras. Portanto, dos cristãos é que fala o anjo Gabriel, na hora do Armagedom. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E ele se levantará, Miguel, exatamente no tempo do fim, ou fim dos tempos, quando terá cumprimento a maior profecia sobre o assunto, a do próprio Jesus, no 24º capítulo do seu Evangelho segundo São Mateus. E o período em questão corresponde à 70ª semana de Daniel. Não é à toa que eu estou dizendo isto. Eram 70 semanas de anos, não de dias. E foi tudo na última. Veja quem tem olhos de ver. Depois de enumerar todos os sinais dos tempos, Jesus se detém na abominação da desolação, versículo 15. Mas nesta volta cíclica da história, a abominação máxima já é do anticristo, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A gente, para fazer isso, tem que passar muitos milênios na Terra, só cuidar disso e não dormir. De quando em quando me vem uma onda assim de sono, que eu só estou aqui falando porque um poder maior me sustenta. Esta é a profecia de São Paulo. São Paulo é que diz: quando o filho da perdição vai querer sentar no próprio trono de Deus, dizendo: eu sou Deus. Quem será, hein? Combinam perfeitamente as predições do Cristo, do seu profeta Daniel e do seu apóstolo Paulo. Cessou a pregação do Evangelho. Cessou a advertência do Apocalipse. cessou a mediação caridosa de Jesus em favor dos homens. Está feito. A humanidade ficou dividida definitivamente entre o Cristo e o Anticristo, entre Deus e Satanás. E também, é claro, entre os profetas do Espírito Santo e os falsos profetas. Está feito. E se trava a última batalha da história, Armagedon. Mas já que falamos sobre o grande príncipe Miguel, uma pergunta agora se impõe. Qual a posição dos judeus diante do anticristo? Por mais incrível que pareça, os judeus não se limitarão a recebê-lo, farão aliança com ele. Agora vocês compreendem por que essas pragas sobre os judeus que estão desde Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias e do próprio Moisés. Quem o diz é o profeta Isaías, capítulo 28, versículo 15. Vós dissestes: nós fizemos uma aliança com a morte, fizemos um pacto com o inferno. Quando vier o flagelo da inundação, não virá sobre nós, porque pusemos nossa confiança na mentira, e pela mentira nós somos salvos. Protegidos, dá no medo. Mas responde o Senhor, versículo 18. Será cancelada a vossa aliança com a morte, e o vosso pacto com o inferno não subsistirá, porque quando vier o flagelo da inundação, ele vos arrastará consigo. O que adiantou fazer aliança com o anticristo? A divina profecia deixa bem claro que no término dos primeiros 3 anos e meio, exatamente na metade da 70ª semana, será realmente desfeito o acordo, pacto ou aliança dos judeus com o anticristo. Só aí começará a redenção dos sobreviventes de Israel, já convertidos ao Messias prometido desde Moisés, depois do Armagedom. Como é que vai acontecer tudo isso? Como sabemos, já está profetizado no livro de Zacarias, capítulo 14. Mas é bom aclarar a exposição do profeta de Deus para que todos entendam bem. Esta é uma profecia que consta de 7 pontos. Versículo 2: eu juntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. 2: e a cidade será tomada, apesar dos esforços dos judeus defendendo Jerusalém. As casas serão saqueadas e as mulheres violentadas, forçadas. E a metade da população irá para o cativeiro, mas a metade do povo não será expulsa, permanecerá em Jerusalém. 3, versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, está de fronte de Jerusalém para o oriente. Versículo 6, e naquele dia não haverá luz. Versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia só será um o Senhor. 4, esta será a praga com que o Senhor há de ferir todos os que guerrearem contra o seu povo. Prestem atenção. Vejam que coisa horrível. Enquanto estão guerreando, sua carne vai apodrecer, estando eles de pé. Seus olhos vão apodrecer dentro das órbitas. E a língua vai apodrecer dentro de suas bocas. Versículo 12. No versículo 15, com esta praga será também a praga dos cavalos, dos camelos, dos jumentos e todos os animais que estiverem lá. Coisa horrível, hein? Deus vai punir os maus soldados, fazendo-os apodrecer. O sangue vai apodrecer, eles vão apodrecer. A língua vai apodrecer, os olhos vão apodrecer. Ponto 5, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Ponto 6, versículo 20. Naquele dia, todos os ornatos dos cavalos serão consagrados ao Senhor, não à guerra, ou aos deuses da guerra. Sétimo e último, não mais haverá mercadores na casa de Deus. Versículo 21. Ninguém mais será vendilhão dentro da casa de Deus, não haverá. Então se cumprirá a palavra do profeta Daniel. Capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens o Filho de Deus a se dirigir ao ancião de dias, é o próprio Deus. E lhe foi dado o domínio e a glória e o reino, para que o servissem os povos, nações e homens de todas as línguas. O seu poderio é eterno, seu domínio não passará, seu reino jamais será destruído. No Velho e no Novo Testamento encontramos profecias sobre o tempo do fim, o fim dos tempos. Jesus e os profetas deixaram farto material sobre os acontecimentos do fim do ciclo, só que não indicaram datas. Isso é fundamental. Por isso é uma imprudência dizer: Jesus vai voltar no dia tal do mês de julho de 1999, como faz Nostradamus. Jesus não marca datas. Deus não marca datas. Nenhum profeta marca datas. Mas a misericórdia de Deus é infinita, como no caso de Daniel diante de Nabucodonosor. Esse rei teve um sonho. Quando acordou, não conseguiu reter o que sonhou e queria que os magos, os decifradores, os caldeus, os feiticeiros de Babilônia lhe dissessem qual o sonho que teve e qual a sua interpretação. Vejam que absurdo. Ele teve um sonho impressionante, mas acordou, não sabia bem o que era, e queria que os adivinhos da corte dissessem qual foi o sonho que ele teve e depois a interpretação. Deus nos entregou as profecias da Bíblia. Só nos pede um pouco de boa vontade para entender a decifração de todas elas. Pois, na verdade, os homens não decifram nada. É o próprio Deus, através do Cristo, quem desvenda tudo. Como revelou Daniel, a Daniel o sonho de Nabucodonosor e a sua verdadeira interpretação. Vocês querem conhecer essa história ou não preciso ler? Teria terminado a profecia que está no segundo capítulo do profeta Daniel, no Velho Testamento? O assunto é tão importante que vou dar aqui na íntegra o capítulo 2 do profeta Daniel. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve o rei um sonho. Seu espírito se perturbou e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para decifrarem o seu sonho. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Este lhes disse: tive um sonho e, para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Conta o sonho aos teus servos e te daremos a interpretação. Respondeu o rei, dizendo: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho que eu tive e a sua interpretação, sereis despedaçados, vossas casas serão feitas monturo. Mas se me disserdes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e sua interpretação. Pela segunda vez, eles disseram: mas diga o rei seu sonho, nós daremos a interpretação. Tornou o rei: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho que eu tive, uma só sentença será vossa. Mas combinastes palavras mentirosas, perversas, para as proferirdes na minha presença e até que se mude a situação? Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podereis dar-lhe a interpretação. Parada dura. Então a Cida tem um sonho, vem para mim e diz: presidente, eu sonhei um negócio, mas não sei o que é, eu quero que o senhor me diga o que foi. Já sabe lá o que é isso? Ninguém pode adivinhar, só Deus. É o que vamos ver aqui. Responderam os caldeus na presença do rei, dizendo: não há mortal sobre o mundo que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por mais poderoso que tenha sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil. Ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos também. Mas Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E disse Arioque: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação do seu sonho. Então Daniel foi para casa, contou o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem ao Deus do céu sobre este mistério. Era para que Daniel e seus companheiros não morressem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Disse ele: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem busca, quem muda o tempo e as estações, remove reis e restabelece reis. Vocês não estranhem não que eu não estou lendo bem, que eu estou aqui tonto de sono. Não é mole passar uma noite em claro depois de várias noites indormidas? Deus é que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e o que ele e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que nós te pedimos, porque nos fizeste saber deste caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia. Leva-me à presença do rei e eu revelarei a interpretação do sonho. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei seu sonho e a interpretação. Respondeu o rei dizendo a Daniel: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Daniel respondeu: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Está vendo? Isto é, nos últimos tempos do ciclo. Então essa profecia é para ficar até o fim dos tempos. A maioria não morou nisso. Está ali bem claro. O Deus do céu faz saber ao rei o que vai acontecer nos últimos dias. Pois bem, rei, teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas: estando tu em tua casa, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendessem as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Agora começa o sonho dele. Vejam que beleza. Esta que era imensa, extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. Sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou. Deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho também, sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem. E os animais do campo e as aves do céu. Para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro da estátua. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E um terceiro reino, reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido? Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de barro, em parte de ferro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra parte será frágil. Quanto ao que existe do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos estes reinos, pois ele próprio subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E o grande Deus faz saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério do rei. Nabucodonosor engrandeceu Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes e o nomeou governador de todo